seu portão de número 9, mantenha a ciência da Juliette e após a Europa sair do pátio, siga o follow até o portão 9. Ingresso no portão 9 está condicionado a seguir a viatura, ok? Confirma a posição 8 para o 6250? Sim, porém fica atento ao sinalizador. Fala com a Europa, tira aí fora. Boa, Rádio Europa. Europa, tira aí fora, we are number 28. Approved. Approved, start up and taxi via India. Coming back on holding point, turn 81010. Staraf, put a Staraf approved, taxi via India, I call you next to holding point, Europa 04. Complete 181010. Affirmative, 1010, turn 8, how many people on board are there? Standby. Alfa Juliette, portão 1, pelo polícia. Alfa Juliette, polícia, portão 1, pelo polícia. 0 Mono, pule. Thank you, only point tower 118 decimal 95, looks like it. Alright. Confirm frequency? Tower 118 decimal 95. 1195, Europa 34. Solo, 6258. Nós paramos através da posição 8, não tinha absolutamente ninguém. E o balizador aqui na posição 3 nos chamou, fez sinal aqui para as antenas. Agora chegamos aqui e não tem mais ninguém aqui. Já apagou a lanterna e foi embora. A Fernanda acabou de me ligar informando que realmente é a posição 8. O senhor tem condição de fazer o backtrack? Ok, vai fazer o backtrack. Vamos deixar de trabalhar. Autorizado, pouso na 10, azul 4062. Baixo o Power from Europa 04. Zero 084, continue taxi via April, then India, until holding point, please. Abram, India, holding point, Europa Tempo. Firmo, Gol 1805 autorizado, Juliette, até o Través 06, quando lá vai seguir a aeronave do Follow-me até o 09. 4062, Solo 26, via direita, autorizado táxi Alfa, reporta da Juliette. Alfa, reporta Juliette, 4062. Zero 62, reporte fiscalista, por gentileza. Afirmo. 9133, Juliette 01. Isso, 4062. Sim, azul 4062, autorizado Alfa, Juliette, remota 0543, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Juliette, remota 543, azul 4062. From Europa 04, holding point runway 10. Europa 084, clear to line up and take off runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear, enter and line up and take off runway 10. Europa 084, confirm after departure 120, contact 120.8. 120, wind 07 knots. Confirm after departure contact with control on 120.8. Affirm, 120.8, Salvador approach control, Europa 084. Ok, thank you. Europa 084 rolling take off. Roger, Alpha 084. Europa 084, radio contact for departure, capital level 370, bomb departure. Confirm level for Europa 084. 370. Time is planet 370, Europa 084. Voo 994, muito bom dia. Copia 350 para Maceió. Quatro para posicionamento na 08. Voo 794, conexão Champer Taxi. Tente livre, puxe e estacionamento na 794. Ação em curso Charlie, Gol 994, autorizado Salvador Maceió, nível 350, via UP Whisky 58, saída Pouca, transição Caju, decola da 1-0 com curva à esquerda, 5-5-2-1 na transponder, controle Salvador, opera em 1-2-0-18-8. Autorizado 350 para Maceió, 358, saída Pouca, transição Caju, decola com curva. Voo 994, cotejamento correto, chame pronto para pushback e acionamento no 03. Salvador Bono 606. Bono 606 pra você. 370, Campina Grande. Bono 606, a informação em curso é a Charlie. Copia 390 para Campina Grande. Autorizado Salvador para Campina Grande, via Peugeot 190, saída Puca, transição Zipar, decola da 190 com curva à esquerda, 5523 é o transponder, controle Salvador, pedem 120, décima 8. 390 para Peugeot 190, Puca Zipar, decola da 190, 208, Puca Zipar. Confirmação ao transponder copiado, por gentileza. Botejamento correto, sempre pronto para pushback e acionamento no 05. Camará. Salvador Bono 7, 14 para o táxi, 142 a bordo, atualmente 1 hora e 55, observa Salvador. Bono 7, 14 de ataque, até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera, me chame novamente para a entrada na pista. É, gente, via parte Índia, na sexta, 7, 14. Fez uma DLA para Natal, nível 370. Quando se confirmar, entre em contato com a gente. Siga, eu vou no 805. 84, contact Recife Center, 126, decimal 85, if unable 125, decimal 45. 126, point 85, if unable 125.45, Europa 084, and confirm the name of the control. Recife Center. Recife Center, obrigado. Salvador, Gona 7 no 4, depois espera da 1-0, pronto. Gona 7 no 4, ali decola 1-0, vento 1-2-0 graus, 08 nós. Sente ali, decola aqui, Salvador, Gona 7 no 4. Salvador, está 3-1-5-2. Então, 3-1-5-2. Clear Salvador to Maceió, flight level 330, via up. 5-8, Puca de Patrica, Ju Transition, take off 1-0, first turn left, 5-5-0-5, Skolk, Salvador Approach Control, 1-0, decimal 8. 3-1-5-2, unable, flight level 3-3-0, flight level 3-1-0 is possible, Puca, Aracaju, upper risk, 5-8, turn left. 5-5-0-5 and 1-2-0-8-3-1-5-2. 3-1-5-2, read back correct, reporting for startup and pushback. Roger, 3-1-5-2, request for level 3-1-0 because flight level 3-3-0 is impossible. 3-1-5-2, request for level 3-1-0. Roger, maintain scooty weight. Flight level 3-1-5-2, 152, flight level 310. Flight level 310 is clear, it's on 3152, thank you. Thank you. Uno 714, decolado aos 42, controle transfere 120, decimal 8. 208, boa noite, bom trabalho, Sérgio 4. Boa noite, obrigada. Controle Salvador, boa noite, bom dia, Uno 714, passa 1400 metros. Uno 714, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, ceda PUCA. 230, PUCA 714, quando possível para onde, Aracaju? Autorizado Jamo, voo no 714. Jamo na presente, 714. Com curva esquerda, 550202 é o transponder, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Atejamento correto, só em front para o despegue e acionamento. Uno 714, voo direto a Aracaju. Aracaju direto, Uno 714, obrigado. Salvador, Uno 714. 714, possível. Solicita como final 190. Autorizado 190, Uno 714. 190, obrigado, 714. Boa noite, 96, boa noite. Autorizada a chegada da MAD, dessa via para 2000 pés, que é negar no 090. Via 2000, 90, autorizada, boa noite, 96. No 4, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 152, request pushback and setup, position 06.3152. Meu pé direto do Duna, que é negar no 090. Oi, meu Deus, report. No 805, coordena equipe de solo, chame para o táxi. No 805, só informa, vai seguir a viatura do Polo Grande Aero até o 06. Quando lá, me chame para o táxi. Tá 3152. West taxi, POB 862, hour and 10 minutes. Alternative, Sierra Bravo, November Tango, tá 3152. 152, clear taxi, May April, India, Holy Bunks, contact me. From India, 20 points, I contact you, tá 3152. Para lembrar um pequeno cúmulo, e espero que você mantenha a speed abaixo do tempo. É, Gol 96, velocidade a critério do comandante. Ah, Gol 96, já vai retomando lá. Runway 152, clean line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 10 knots. Clear to line up and take off runway 10, jump 3152. Coming in here. O Gol 906, acordem aqui do sol, chame para o táxi. Faz a visão, Fred Schles, temos a aeronave da companhia no setor sul do aeródromo que vai iniciar o táxi por um instante. Podia confirmar para o 906? Gol 906 tem livre para o estacionamento, chame para o táxi. Control 152, Airborne 257, contact Salvador, approach control 120, decimal 8. 120, decimal 8, 31, touch, bye bye. Salvador, control, 3150, Fuca, Aracaju. Dan 3152, radio contact on departure, request for level 310, Fuca departure. Flight level 310, Fuca departure, down 3152. muito boa noite, Portugal 024. Portugal 024, go ahead. Gentileza, vou pegar a saída para hoje. Portugal 024, ready to copy. Ready to copy. Clear to Salvador to Lima, Papá, Papatango, flight level 350, via up Whiskey 50, after flight planning route, Momo departure in GBT transition, Golf Echo Bravo India Tango transition, take off 10, first turn left, 5525 Skulk, Salvador approach control 10-8. Skulk Portugal 0-2-4. 5525. Portugal 0-2-4, Lisbon flight level 350, upper Whiskey 50, flight plane route, Momo departure, GB transition. Runway 10, left turn out, squawking 5525, 10-8, Portugal 0-2-4. Portugal 0-2-4, read the back correct, report the startup and push gate 10. Okay, Portugal 0-2-4, sorry. Torre 1-9-2-9-5. 1-9-5, obrigado, terra. Não estou tentando aprimar, portanto. Ono 6-0-6, autorizar táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera. Chame novamente para ingresso na pista, por gentileza. Parte principal Índia, aguarda no ponto de espera, o voo. No 805, vai seguir a nave da companhia até o ponto de espera. Quando lá, me chama novamente. Gol 896, passando externo, baixando e travado, boa noite. Gol 1896, muito boa noite, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós, o ajuste no momento 1-0, 1-0. A gente livre pouso na 1-1-0, 1896. Tant 2152, contact distance 126. Decimal 85, if you enable 125, decimal 45. 2685, 2585, good night, down 3 1 5 2. cabeceira pronta, 606. 1606 Lima tem cabeceira 90. Lima. Gol 1896, Solo 04, Lima direita, reposta pista livre. Lembrando a pista, o gol 1896. Gol 1896, Henrique Táxi, Alfa, Juliette, portão 05. Alfa e Juliette para o 05, gol 1896, mantenha essa frequência? Afirmativo, mantenha essa frequência, Alfa, Juliette, 05. Uno 606, vento 120 graus, 099, livre decolagem 190. Gol 1805, após a rolagem do gol da companhia, Lima tem cabeceiro no zero, aguardando separação para a nave à sua frente, mas perfil de saída. Gol 1606, decolou ao 06, controle transfério no 20, decimal 8, bom voo. 208, boa noite, obrigado. Olhe Salvador, boa noite, gol 1606, passe para 1500. Gol 1606, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 390, saída PUCA. Saída PUCA, 390, senhor. 805, vento 120 graus, 099, livre de decolagem da 1-0. Para o 606? Aguarde. Oito zero cinco, decolou 1-0, controle transfere 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado, 1-805. Boa noite, obrigada. 606, tirou de passe. Graças. Oi, Salvador, voo 1805. Com 205, contato radar de decolagem, suba para nível de voo 370, saída PUC. 370, a saída PUC 805. Chame centro Recife e frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 265 decimal 45, grato. Então, 3170. Autorizada a chegada a mar e desça para 2.000 pés, que é negar no 090. Salvador, é o Gol 9994. 994 para pushback acionamento? Não, não, só para saber se a nossa autorização está válida ainda, só que dá um pequeno atraso aqui, ó, mas no máximo 10 minutos a gente inicia o pushback. O senhor está solicitando o quê? Não, só para saber se a nossa autorização está válida ainda. Afirmativo, já está válida sim. Ok, obrigado. Recife 2685-2545, obrigado. Salão 3520, autorizada a chegada à margem, desça para 3 mil pés, que é legal no 090. A margem desce a 3520. 1896. Informação e curso é Delta, copia 370 para João Pessoa. Positivo, copia. Autorizado Salvador para João Pessoa, nível 370. Saída pouca, transição Caju, decola da 1-0, curva esquerda, 5531 ao transponder, controle Salvador, opere 120, décima 8. Cinco, cinco, três, um, é o transponder do Gol no 896. Ok, 370 está autorizado, pouca Caju, a 358. Decola à esquerda após decolagem da 1-0. 5531 no transponder, controle Salvador 1208. Boa noite, 9-6. Boa noite, 9-6, saída por...